2246, correto, aponte pronto para o pushback acionamento. Ok, acionamento 224. Mais um Lincoln 74, confirmo. Azul 4959, autorizado, pushback acionar, reporte taxa. Sim, pushback acionamento, azul 4959. Resultado federal 9973 para o pushback acionamento. Azul 5001, autorizado, pushback acionar, reporte taxa. Ataque 5001. O sideral 9973 para o push. Sideral 9973, número 2, o setor aguarda. Positivo, está acionado, aguardando, 9973. 2774, copia? Confia, 2774. Autorizado Porto Seguro, nível 160, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Coral, Uno Bravo. Transponder 5022, controle 1208. Autorizado Porto Seguro, 160, decola da 10 com curva à direita, Coral, Uno Bravo. 5022, transponder e a frequência do motor 10.8 está na Romeu 3 Romeu. Azul 2774, uísque 33 aerovia, após confronto. Sentido uísque 33 aerovia, ciente, o azul 2774. Aqui por zero, partir da escola. Europa 0843, push and start, report to red to text. Code for text. Azul 2774, reporte pronto para o push, vai questionar mais. Reporta para o push, o 2774. Autorização, 5972. Afirma, aguarde um minuto, por gentileza. E o 5972, copia? Afirma. Galinha autorizada, nível 360, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída São João, no Leda Doco. Então, peso 144 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5020, controle 120, decimal 8. 360, autorizado Galeão, via São 1, Olinda, Doclo, para peso 144. Processo 144, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 5020, 1208, 4579, 7. E 5972, cotejamento correto, é ponte pronto para o pushback e acionamento. Solo 5974 para cópia, sentido Alfa, nível 0 Guarulhos, São Paulo. 5974, aguarda, pô. Salvador Azul 4959, para táxi 72 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. Taxi é via parte 1 no Índio, ponto de cara chama pronto, altímetro no 0 no 5. Segue como número 2 à sua frente em breve da companhia. Gente, segue via Pátio, Índia, seu tacará pronto, ajusta no 0 no 5. Azul 4959. Azul 5001, POP 123, Azulinha 0436, alterando Ribeirão Preto. Taxi via Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1095. Índia, ponto de espera 1095, chama pronto, 5001 da Azul. Rio 5972 para o taxi, pushback acionamento, posição 62 de Romeu. Rio 5972, número 2, setor aguarda. Aguarda. Federal 9973, após o início do táxi do ATR 72, a retaguarda, inicie pushback e reporte táxi. Após o azul está liberado, 9973, chama táxi. O 974, copia? Copia, 5974. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João no Leda Monte. Topes 10, primeira aerovia, pode salvar e conforme rota. Transponder 5027, controle 1201. 5001, pronto, pode sair da 10. 7 Rio 5974, está autorizado 340, saída São João, Leda Mótima. Pós o informe Zulu 10, Taubaté. Controle 1208, transponder 5027, chamará nessa para puxa acionamento. Rio 5974, seu atendimento com essa pode pronto para puxar o acionamento. Reportará. Azul 5001, chama pronto? Pronto, pode sair da 10. Autorizado ANA decolar, sistema 0, vento 080, grau 089. Autorizado ANA decolar, 001. Passeiro, informe, request taxi. Europa 084, approve a taxi via April 1, India. Before holding points, call again, CNA 21015. Okay, April 1, India, CNA 21015, Europa 084. Before holding points, call again, Europa 084. Call you before holding points. Salvador, boa noite, CNA 224. Posição 4, acionamento pushback. Aguarde, quando tiver acionamento, acionamento 224. Então, Rio Salvador Azul, 4959, pronto, pode ficar na 0. Então, para o sol? O Azul, 4959, pronto, pode ficar 1-0. Azul 4959 autorizado, alinha e mantém o 10. Alinha e mantém o 10, Azul 4959. Controle 5001. Afirmo, Azul 5001 decolou 33, chama o controle 120.8, bom voo. 208, boa noite. Passagem de Europa autorizado, 6224. Negativo, 6224. Foto radar, subiu para o nível 320, após 2000, autorizado Leda. 2000 Leda, 5001, ganhando, só 320. Federal 9973, tem dois a bordo, altera Guarulhos com 320. Aqui tem via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altimetro no 015. Parte 1 no Índia, no ponto de espera chama pronto no 015, 9973. Azul 4959 autorizado, decolapso no 0, vento 090, grau 089. Livre decolagem 10, azul 4959. Holding point 1-0, Europa 084. Europa 084, clear line-up and maintain threshold 1-0. Clear line-up and maintain threshold 1-0, Europa 084. Caso seja atualizado para o Rio Ciclado 3? Afirmo, Rio 5972, após o Boeing da Federal liberar a retaguarda, ele se puxou daqui a posta. Obrigado, senhor. 6224, após a passagem do Boeing 737, a retaguarda inicia o pushback, reporte daqui. Após o 737, autorizado 6224. Do 4959 decolou 35, chama controle 120.8, bom voo. Controle 1208, bom trabalho, boa noite, vamos ver o 4959. Controle Salvador, boa noite, azul 4959 decolado, coral 1 na Brava. Boa noite, azul 4959, contato radar, subiu para o nível 140, autorizado direto coral. Autorizado direto coral, subindo para 140, azul 4959. Europa 084, clear for takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 090 knots. Clear for takeoff 10, Europa 084. Azul 2774, aguardo para o pushback acionamento, número 2 recebido. Gente, aguardo 2774. Não pode chegar a pronto, 9973. General 9973, autorizado a NIA e mantém no zero. Ali mantém no zero, 9973. Alpha 084, airborne at 38, call Salvador approach frequency 120.8. Quanto fila decimal aí, pai? Good evening, Europa 084, who are you? Good evening, Europa 084, with a contact on departure climb level 390, book departure. For departure climb, I'll maintain flight level 390, but we are too heavy for the moment. We prefer for the moment 370. Check your scope 5025. 5025 is coming down. Taxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0 no 5. Segue como número 2, à sua frente o Airbus avião. 963, Pátio 3, Pátio 1 no Índia, segue como número 2. Salvador, boa noite, Casimiral. Vira do Porto de Connection Alpha, request clearance em Lisboa. Eu posso ver o 084, sendo baixo, posso? Vai, é porque a altura do quarto. Para o taxa, sinal 6224, 128 a bordo, Recife, com 2 horas. É, agora já estou. 9973, autorizado decolar no 0 vento, 090 graus, 089. Livre decolagem, 9973. Puxando a 6224, prossegue táxi via Índia. Ponto de espera, chama pronto, último entrou no 095. El 390. Europa 084, check your scope code 5025. 5025 is coming down. Tola, Rio 5974 para puxa acionamento. Qual foi o protocolo? Rio 5974 para pushback em acionamento. Aguarde para pushback em acionamento, número 2, Rio 5974. Sente número 2, 5974. O 973 decolou 41, não chama controle nenhum no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 9973. Controle Salvador Sideral 9973, boa noite, cruza 1500. Boa noite, Sideral 9973, contato radar, suba via São Bruno para o nível 360. Salvo 1360, 9973, após 2000, para valida? Após 2000, líder, acelera 9973. Após 2000, líder, obrigado, 9973. 10. Mantendo 06224. Salvador approach, Brazilian Air Force 25, 85 information Alpha, passing flight level 187. Good day, Brazilian Air Force 25, 85, copy net clear, Bomber 1 Lado, down flight level 050. Bomber 1 arrival, descend flight level 050, Brazilian Air Force 25. Copy 085, clear fly direct Zipa. Vale tu Cipar, el oro pasivo de Ford. 74, solicita acionamento da posição posterior para o pushback. Puxando 624, autorizado decolar para 10, vento 090 graus, 082. Devo decolar, 6224. Salvador Azul 2774, está com POB de 66, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1095. 3, parte 1 no Índia, Lassa 1895, pode. Rio 5972, ponto de espera 10, pronto. Rio 5972, autorizado ANE, mantém 10. E mantém 10, 5972. Rio 5974, a aeronave já vai liberar a retaguarda, após o ATR liberar, pode iniciar o pushback e reposta táxi. Gente, após a aeronave da Azul passar, autorizado, reportar ataque 5974. Decolou os 44, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, 6224. É possível 04 hours. Conforme the flight level. Initial 350, F0024. Ok, stand by 1 minute more to call. 4, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Então, sim. Bruno 354, LS da 10, boa noite. Bruno 354, continua a aproximação, aguarda por ali. Para ali. Torre Azul 2774, próximo ponto de espera, 10. Azul 2774, mantém a ponto de espera. Já mantém a ponto de espera. General 9973, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 2835, 251, 9973, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Motor 354, autorizado pouso piscina 0, vento 090 graus, 089. Pouso piscina 0, 354. 3600, ação de identificação via bomba mediúno, desça para o nível 050. 050, tá? 3600. Controle Salvador, muito boa noite, 5972, transfera, perfil São Bruno, Leda Doca. Boa noite, Rio 5972, contato o radar, subiu para o nível 360 via São Bruno. Via São Bruno, Rio 5972, é uma quantidade boa. Proa adiante, Leda, Doctor. Autorizado por Adileda, Leda, Rio 5972. Boa, Leda, 5972, obrigado. Europa 084, contato com a Recife Center, frequency 125.45, if unable 126.85. 125.45, if unable 126.85, Europa 084. Brasileiro Force 2585, descent to 2000 feet, Connect 1015, you're clear the final, LS Expo to runway 10. Just clear to 2000 feet, 1015, search the LS, Brasileiro Force 2585. If possible, we request Bruno position. We're clear, fly that, do now, Brasileiro Force 2585. Flying Bruno Force, position 2585. E autonomia 03:35, 3:35. Rio 5974, mantém a posição taxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro no 0 no 5. Gente, Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, no 0 no 5, 5974. Na 6224, da presente voo para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, da presente na 6224. 4738, número 2, para Copa Guarda. Aguardando. Bom, 354, Solo 50, de Mary, à direita, taxi via Alfa Juliette, até o Gui 04. Alfa Juliette, portão 4, ele táxi, eu escuto, 354. 774, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter 2, 774. 774, autorizado Alien Decolar 0,0808 graus 07 nós, altímetro 0,04. 7, Alien Decolar 0,774. 5974, todo mundo, todo espera, pronto, visual com azul, após a decolagem do mesmo, autoriza a linha manter? 5974, eu gosto de coordenação com o controle instalador. A aeronave da Azul vai sair numa saída convincente. 5974. Poxa, não é 6224? Consiga, 6224. Confirme? O controle chamou o Chanel 6224? Negativo. O senhor solicitou o Chanel 6224? Não, não solicitei ainda. Negativo. O Chanel 6212. É o controle, prossiga. Azul 2774 do decolado 52, chama o controle em 20-8, um voo. Chamado no 208, voa 2774. 35974, Lima, tem pista 0. Lima, tem pista 10, 5974. Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 12835, secundário 1251, 5972 da Rio. Controle, boa noite, Azul 2774, Cola 1 no Bravo. Boa noite, Azul 2774, contato radar na decolagem, voo e Coral subindo para o nível 160. Voando Coral para 160, 2774. 3600, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, informe estabilizado. Azul 4959, está agora 5 milhas para Coral, serviço está encerrado, mantém o nível no 40 e chame Ilhéu na frequência 1201. Controle Ilhéu 1201, Azul 4959. Sente portão 5, está livre acionamento, chame táxi e corte, está 4738. Sente, está 4738. Alinhado e pronto, 5974. Get in the localized course, Brazilian Air Force 2585. Brazilian Air Force 2585, complete final, last contact tower 118.95. 118.95, Brazilian Air Force 2585. Salvador Tower, Brazilian Air Force 2585. Brazilian Air Force 2585, continue approach, expect runway 10 vacated, Canadian 1014. Canadian 1014, waiting for location of the runway, Brazilian Air Force 2585. Airport Gol 024, ready to copy. Go ahead. Approved to clear from Salvador to Lima, Papa Papa Tango, flight level 350 via flight plan route, departure runway 10, left turn, Momo departure and Dilu transition, Giant Brazil 44, and continue as your flight plan, score code 5034, Salvador departure 120.8, stand by to read back. And for read back. Controle Salvador, Barões 5352, 01, 50. 952, boa noite, acione a identificação, desça para o nível 050 via Bomeliano. Brazilian Air Force 2585. Rio 5974, decolar 256, mantenha reta até 4000, chame o controle 2018. 208, boa. I understood your request, but it's not possible, okay? So the departure, ask your departure will be Momo and then Dilip transition. Copy, clear to Lisboa, level 350, runway 10. Momo departure with Deluxe transition, upper Zulu 44, Scott 5034, departure 1208. You're correct, call me ready to pushback and start up, stand Momo. Okay. Zero 4255 in the ground at 59. Yeah. Leave the runway by your right, taxi via taxiway Alpha and taxiway Delta. Maintain position taxiway Delta, standing by to get into runway 10 until via pre-apron. It's in Alaco Alpha and we'll wait on Delta, Brazilian Air Force 2585. There we request. 4738.4 Pronto, tá copiado. Cruzado aeroporto de Fortaleza, via peso 19, até a Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza, nível 370, decolagem 10, primeira esquerda, nome transmissão Fruti, 5037, transpone controle 120.8, tá em 4738. Ok, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upperzulu 19, Bangu, Abuco. Decola da 10, saída Momo, transmissão Fruti, transponder 5037, controle 1208. 5738, tá correto, chame táxi. Alta para o táxi, 76 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando recurso. Sim, táxi autorizado até o ponto primeiro via Índia, mantenha a posição e chame para o decolar. Para a praia do colagem e a equipe para 433. Comédia na prova, melhor de nós. Just to acknowledge you, Brazilian Air Force 2585 will park on the VIP apron of the Air Force Base. Continue taxi via taxiway Alpha and Delta. Maintain position, holding point taxiway Delta. All Roger, will point 68 Delta 2585. Tá 3600 do Salvador. Boa noite, 3600. Tan 3600, avistado, pouso autorizado, 90, vento, 080 graus, 08 nós, altímetro no 094. Entre voos, cabeceira no 0, no 094, ajuste, Tan 3600. Aguarde coordenação Rio 5974. Eu chamei Recife agora, frequência 128.35 e alterna 125.1. 128.35, 125, ano, boa. 4732, posso esperar a pessoa no 0 pronto. 3152, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 094, informe estabilizado. 2010, autorizado, 04, na 3152. 28 until Viper April. Delta and runway, should Viper April, Brasília, fast 585, thank you. Então 3600, solo 03, táxi via Alfa, chame a Juliette. Táxi via Alfa, chamando a Juliette, 3600. Now 024, this is power again. Yeah, as you had requested, now Salvador Departure has approved the departure will be Aro and Gibit transition. Aro and Gibit transition, now 024. That's correct, call me when you push back and start. Roger, have a good night, sir. You too, thank you. Tan 3600, táxi Juliette, portão 05. Juliette para 05, Tan 3600. Tan 37, Tan 4738, decolagem autorizada na 0, vento 080 graus, 0629. Decolagem autorizada na 0, Tan 4738. 4738,206, chame controle, 120 nesse 1811. 1208, obrigado, Alex. Salvador, 4738, passando 2000 para o 330, como prosseguir. 4738, contato radar, subopera nível 370 via Momo. Subindo via para 370, 4738. Subindo 862, 12. Você gostou na 6212? Revisório R9 da Missão 0, estou autorizado R9, está presente, foi para o Serra Vitor 366, desça para 25003, o ajuste é 0 no 4. Serra Vitor 366, 25 SPS 62, 1 2 4 3 2, estou indo para o Brasil. Sua filha saída, aguardo coronação, UTAN 4738. Manter, professor. São 4738, autorizado o Frontier. Para onde Frontier, São 4738? Trazer 152, completa a aproximação, chame a torre Salvador, 118-95. Salvador, 152. Torre Salvador, 153, vamos ser com 2, estamos lá, visual. O 2774, está 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado, suba e mantenha o nível no 60 e chame ilhas na frequência 1201. 4738, chame agora Recife, 125.45 e alterna 126.85. 2545-2685, boa noite. Pode. Salvador, boa noite, Azul 2713, mantém 160, boa de bom, sua escuta de transferência. Azul 2713, está em contato radar, Nordeste Salvador, nível 160, vem na proa de BF, chame na unidade descida, o ajuste em Salvador, 1094. Marinho Ideal, 1014, obrigado. Salvador F. Alves, virou do Forte, velho. Em Portugal, 024, start up and pushback approved, call me ready to taxi. Push and start approved, call me for taxi. F. Alves, 024. No solo 1-4, táxi autorizado via taxi Alfa, mantém-se o taxi Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, tá? Vamos ter que ver. Avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 080 graus, 062, altímetro 1-0-1-4. De pouso na 1-0-62, 1-2. Portugal 024, Paulo. Goiás, é Portugal 024. O contato do ground personal, in order to push the aircraft into taxiway Lima. An Airbus who will park on stand 10. Copy. Stand 0 to park. 131-52, autorizado de LED, portão 10, atento ao Airbus da Portugal puxando no 11. Chamativo. Para o 10, é visual com TAP, 312. Zero Two Four, Taxi Four Taxi. Super 2 Zero Two Four, Taxi Approval, Open Taxiway India. Call me back to take off on Taxiway India, Canadian 1014. Canadian 1014, Taxi Approved by GFL 024. Ocean 62, 12 no solo, Zuno 9, vive na Fox, táxi autorizado via Alfa, chamamento Juliette. Fox via Alfa, eu vou dar a chance de vir aqui. 62, temos Descida o azul 2713. Teste no 3, desce para 4, no 3, ajuste na 014. Passa meio comigo, 14. 2713. Xanem 2012 informa o Airbus da Portugal cruzando parte após o tráfego autorizado Juliette, portão 01. Bosler, Portugal, Juliette, portão 1, 62. Salvador, FBL 024, ready. Portugal 024, clear to line up, runway 10 and take off, wind is 080 degrees 07 knots. Clear for line up and take off, runway 10, FBL 024. 327 no 3, autorizado final do procedimento. Ele é satisfeito, pista na 0, desce para 2 mil pés. O ajuste permanece na 0 no 4, reporte para estabilizado. Estabilizado o procedimento, 2 mil pés e a portaria estabilizada. 27 no 3. Controle Salvador, boa noite, passarei do 2222 com a Bravo. Passarei do 2222, aciona a identificação, voando na proa da posição AMAN, para a chegada AMAN, reporte quando negar a descida. Identificou na proa de AMAN, está no ideal para a descida. Passarei do 2222, desce para nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Para 050 com 1.400.